Saravá, que é tranco, saravá, que eu destranco, saravá, que eu varro minhas porteiras, saravá meus cadeados, saravá minhas correntes. Laranchu, salve seu tranca-ruas! Saravá, dono, o senhor tá aí? Faz tempo, hein? Faz tempo que a gente não se fala, seu tranca-ruas. Tô dando espaço pros outros fazer seus 5 minutos de fama. É uma satisfação enorme falar consigo novamente, viu? Agora eu vejo muita gente querendo trabalhar com tranca-rua, né? É só tranca-rua. Ninguém procura as entidades menores, só procura, vai no livretinho, agora eu não ia falar, vai no livretinho para ver qual que é o Exu mais famoso. Aí bota lá, Marabô, Caminaluá, aquele Mangueira, Lucifer, todo mundo quer receber só esses aí. Ninguém quer trabalhar com Exu menor, ninguém quer trabalhar com submisso de entidade, quer trabalhar só com aqueles que são os mais conhecidos. Ah, meu dono, vou dizer uma coisa, às vezes é muito melhor você pedir para aquele que é mais menor, que tem menos serviço para fazer, do que aquele que tem uma fila muito maior. É um tal de todo mundo ficar me pedindo graça, pedindo graça, pedindo graça. E eu falo assim, eu não sou santo não, dono. Você passa pelo crivo da hipocrisia. Se eu olhar para você e achar que você é hipócrita, você não vai conseguir a paz nunca. Mas se você for bom de coração, a sua própria fé já te ajuda. É uma conversinha aqui, uma conversinha ali que faz acontecer. Agora o povo tá usando para se conhecer, para se fazer conhecer, usando esses negócios que eu se mexe aqui, para ter seus 5 minutos de fama. Aí, para quê, dona? Para quê? É carência. É querer brincar de diabinho. Mas depois nós vamos desenvolver melhor essa ideia de brincar de diabinho que a juventude tá fazendo. O que é que o senhor deseja de mim? Cobalaroixo! Chama o seu tranca-rua! Laroixo! De capicartola caminhar na madrugada, andalio da estrada, sempre combatendo o mal. Seu tranca-ruas é amigo, camarada, dando forte gargalhada, se livra de todo mal. Alaroixo, amor jubá, melhor que tranca-rua das almas não há. Alaroixo, amor jubá, melhor que tranca-rua das almas não há. Sete maracos coloquei na encruzilhada, sete velas e charutos também levei um padê. À meia-noite chamei por seu tranca-ruas, ouvi forte gargalhada, ele veio me valer. O senhor quer sentar na calçada hoje ou como é que o senhor quer? Com certeza. Não, eu tô. Ah, peraí. O senhor quer hoje sentar na calçada ou como é que o senhor quer? É sempre assim, dona. É uma cachaçinha aqui e a conversa começa a colar. Ô, senhor Xu, o que que o senhor acha que leva as pessoas a querer a se aparecer? A carência. Que não brincou quando é criança. Não brincou disso, não brincou daquilo, aí tem que aparecer agora. Aí compra capinha, compra chapéuzinho, compra livrinho de magia. A livro de magia fala assim, mata isso, mata aquilo, mata isso, mata aquilo, bicho não sabe nem o que tá fazendo. Aí vira mago negro. Sabe nem o que tá fazendo. O qual que é, por falar em mago negro, muitas pessoas me procuram e dizem assim, ué, você fala com o seu tranca-rua, mas você não pergunta uma coisa que eu preciso que você pergunte. Eu digo, o que é que é? Pede ao seu tranca-ruas de ensinar assim um banho de descarrego. Uai, ô dono, tem que ensinar para nossa vigária. Eu vou lhe ensinar uma coisa que é muito simples. Só vou catar uma colherzinha de café. Eu não tinha que estar ensinando, quem tem que ensinar isso é pai de santo. Mas vou ensinar já aqui. O senhor está me pedindo uma colherzinha de enxofre, da pontinha do café. Vai macerar com folha de rapola, da mamona. Aí vai colocar, pode colocar pinhão roxo também. Macera com pinhão roxo. Coloca arruda. Coloca guiné. Tudo macerado junto, pouco de sal grosso. Aí você vai lavar do cotovelo para baixo e também do joelho para baixo. Não vai lavar o corpo. Isso aí descarrega negatividade, viu, Dom? Depois toma um banho de energia, porque você vai ver que beleza. Isso aí pelo menos vai aterrar você, tirar as cargas negativas. Claro. E aí quando o pessoal fala assim, não é bom pôr sal grosso porque faz buraco na aura. Caralho, não tô falando pra botar no corpo, tô falando pra botar no cotovelo. Tem aura no cotovelo? Não faz nada com osso. Só tô colocando nos ossos, dono. Eu vou contar uma coisa pro senhor. Tem uma coisa em magia, que se o senhor lavar o seu joelho com sal grosso, a vida vai pra frente. Tem uma coisa também chamada sal negro. Se você passar sal negro, melhor ainda. A potência vai 10 vezes mais forte. Vamos preocupar com a aura no cotovelão, dono? Cotovelo negro não lembra nem que tem. Se você vê, tá mais cascudo que uma tartaruga. Então você descarrega os ossos do cotovelo pra baixo, do joelho pra baixo. E ainda só que tá passando sal, a vida já vai pra frente. Uau! Quando as pessoas dizem, minha vida não vai pra frente, porque a cabeça dela tá pra trás. É a cabeça, seu tranca. Você fica comparando com a vida dos outros com o passado, dono. Você quer fazer sua vida ali pra frente? Pensa pra frente. Fica olhando pra trás, fazendo comparação. Lembrando o passado. Quando, olha, todo mundo fala assim, minha vida, cheguei no fundo do poço. Dono, no fundo do poço tem uma mola. E é aquilo que vai te fazer voltar. Então pense sempre assim. Oh, gostei dessa, seu tranca-ruas. Não. No fundo do poço tem uma mola, dono. É um tal de minha vida é isso, minha vida tem aquilo. Agora eu vou dizer uma coisa pro senhor. Eu não ia falar, mas agora eu vou falar. O senhor tá morando do outro lado do mundo, do outro lado da lagoa, né, dono? Tô na Inglaterra. Aqui na terra de cá, todo mundo fica agora que eu tô mais famoso que antes, que eu sempre fui. O nego fica me procurando pra coisa de político. Ah. É tá de política e pastor fica procurando. Eu vou falar mesmo, tem pastor que procura pra ele, é pastor famoso. Pronto, falei. Nossa. E político pra poder ganhar. Dom, você olha a cara daquele povo, você sente a energia marrom daquela porra. Tu acha que eu vou ajudar, dono? Só porque tá querendo poder, tem três coisas que esses homens, é esses e o povo que gosta de brincar de diabinho faz. Tem três coisas, são tudo uns perrelentos. Sabe o que é perrelento? Não, senhor. P, eles querem poder. R, ele quer relacionamento com todo mundo. E ele quer, também quer riqueza, relacionamento e riqueza. E o L é de libertinagem. Isso. Aí você cata os três assim, todos os perrelentos. Quer poder, riqueza, libertinagem. É tudo isso que eles querem. Todos os perrelentos. Você acha que eu vou ajudar essas pessoas? Eu tenho que permitir que elas passem pelos seus mais diversos momentos de dificuldade para depuração da alma. Olha que bonito que eu falei. O senhor acha que eu fico fazendo o quê do lado de cá? Conta que... pra mim. O senhor tem estudado muito, pelo jeito. Nós temos estudo, assim como as outras tipos de entidade. E o outro, Dom Joaquim, fala que eu tô na escola de Santo Agostinho. Quando eu falo, tô no abismo, tô no inferno, é porque eu quero assustar mesmo. Porque assim não é nenhum hipócrita que vai chegar. Quando você vai nessas casas de venda de coisa de religião, primeira coisa que eles botam pra lá de fora é as coisas de Exu. Aí bota o cascudo, rabo, chifrudo. Aquilo é que nem carranca, dono. Aquilo é pra limpar tua alma. Se a sua hipocrisia e medo de estátua de gesso não te permite entrar, muito bem, é um hipócrita menos. Agora, se você enfrenta seu medo pra ver o que tem lá no miolo, muitas vezes a tua graça tá numa sementinha que vai ser vendida pro senhor ali dentro. Então, assim, não tô facilitando o comércio. Só estou lhe dizendo assim, a minha mostra... com chifre, com rabo, com pé de boi, de pau, seja lá o que for, é só uma vestimenta, uma alegoria pra limpar tua alma da tua hipocrisia, seu filho da puta. Falei. Ô, seu tranca-ruas, o senhor estuda onde? Vocês chamariam de grupo de estudo. Nós temos muita... É que nem... Nós é a polícia da macumba, né, dono? Tem muitas... a gente faz influência dentro de umbral, entra, faz resgate. E antes disso, tem que entender o sofrimento daquela alma que vai ser resgatada. Eu só tiro de um lugar, boto no outro, o outro sabe o que fazer. E entender o sofrimento para poder saber de que jeito dar a guarda para os outros poder trabalhar. Não sou eu que dou a mão, mas sou eu que abro as alas. Bus da direita entrar pra trabalhar. E muitas vezes eu vou fazer trabalho de anjo. Então, eu tenho que entender os psicólogos aí, ó, dos outros, pra poder trabalhar com os outros. Psicólogo? Então, é, mas é verdade. Eu tenho que conhecer a alma do ser humano, além de enxergar somente a energia dele. Eu olho, já vejo a cor e falo, é um filho da puta, você não vai ajudar, não. Mas, é, através do conhecimento, nós é chamado pelas hierarquias superiores para poder fazer as reuniões e decidir muitas coisas que vocês aí não estão conseguindo decidir. Que eu ia falar uma coisa, não ia falar, agora eu vou falar. Ô, dono, vocês têm dedo podre para votar, hein? Nossa. Esse país aqui não pode me lidar, ainda bem que o senhor tá do outro lado da lagoa. Esse terra aqui não sabe mexer com político, não, dono. Esses mesmos políticos, acho que ele que manda matar boi, que manda matar bode, que manda matar isso, manda matar aquilo. Pô, deixa eu trancar a rua. E eu não tô nem sabendo. Porque eu não mexo com isso aí. Tem muita quiumba que se passa pro trancar a rua e fala que fui eu. E eu não mexo com hipocrisia. Eu vou na casa de doença, vou na casa de abrir caminho, vou nisso, naquilo. Mas não vou ajudar esses filhos da puta, não. Aí agora estão com o dedo podre para poder ficar fazendo as eleições, colocando só gente ruim. Eu não vou dar nomes, porque eu não sou político, mas vou falar uma coisa. Uhum. Se o tal do Hitler viesse de novo, esse aí se elegia no Brasil. Esse aí se elegia, que é impressionante. O povo não tem capacidade de olhar e falar assim, aqui presta, que não presta. Daqui a pouco estão colocando os rapadura tudo na frente, vão proibir a macumba, hein, dono? Escreva o que eu tô falando. Daqui a pouco vocês não podem baixar um padê no virado de ano, não podem pular nem sete ondas, porque os rapadura estão dominando. Sabe por quê? Porque o povo acha que se converter vai melhorar. Que adianta trocar de Deus se não troca da alma. Não é não? Tem que trocar seu jeito, não é a tua fé que vai mudar. É o que eu tenho, você tem dentro, eu sei que vai mudar. Ainda, por falar em o que é que está dentro de você, que vai mudar, e naquilo que se refere ao que está do seu lado, as pessoas perguntam, Exu está o tempo todo com você? Ô, dono, só se eu for grudado no ser. Nem o anjo de guarda está grudado o tempo todo dentro do ser. Ou você acha que você é tão importante? É na força do pensamento, dono. Eu tô aqui, ó. Se me chamar lá nos lados do Japão, eu vou estar lá. Mas não tem o tempo todo. Você acha que eu vou perder meu tempo ficar monitorando o que você está fazendo? Isso é coisa dos fanáticos. Fanático levanta de manhã já. Cada uma das estátuas de gesso vai colocar uma vela pensando que o gesso vai fazer alguma coisa. Vai bater o pé esquerdo para lá, vai bater para o lado direito, vai fazer isso, vai fazer todo dia fazendo isso aí. Nisso aí deixa de cuidar do resto da vida, não é não? Olha. Você acha, eu vou na hora que me interessa. E eu vou monitorar. E na hora que me avisam. Que eu tenho um comando a servir, dono. Uhum. Eu tenho um comando a servir. Quando o comandante, que é meu patrão, chega e fala, vai lá. É quando eu vou. Pra ficar grudado, não, dono? Claro. Agora tem um sedimental aí que fica fazendo matança, montando, tirando retrato do que matou. Dono, o mago e o bom macumbeiro, quando é pra fazer cura e tirar negatividade, uma doença, seja o que for, e tiver que fazer um corte, ele faz e cala. Aquele que mostra não sabe fazer bosta nenhuma. Nossa, é, realmente. Ô, seu Exu, o que fala, que... Fala, seu dono. em que polaridade o senhor atua hoje? Trabalho na esquerda, trabalho girando na linha de algum, trabalho na linha de cemitério. Aí, se a pessoa quer saber se o senhor trabalha pro positivo ou pro negativo? Trabalho pro negativo para conseguir as coisas positivas. Okay. Se acende uma vela, a vela vai fazer sombra, do outro lado também a sombra também vai dar vela, dona. O que, que eu acabei de falar? Você vai fazer um descarrego dos seus cotovelos onde tem aura? Dos outros. Vai descarregar os ossos? Uhum. Pra poder tomar um energético depois. Eu trabalho limpando a bosta. Quando você vai limpar a tua casa, primeiro você não passa o alvejante. Sim. Depois você vai jogar o cheiroso. É. Eu sou alvejante. O senhor falou da parte inicial, né? Que é a limpeza, assim. E aí o senhor não falou dessa parte Boa, qual banho que toma? Qual que é o segundo banho, então? Ah, você usa conforme teu orixá te permitir, dona. Ah. Na dúvida, usa tal dos malicrim. Vai usar os malicrim, vai usar aquele... Você tá do outro lado da lagoa, então você deve ter muito detalhe da fazenda. Se você tá do outro lado da lagoa, você deve ter muito daquele... eles chamam de menta, né? Aqui chama das hortelãs. Isso. Depende dos teus orixá. Mas pá, energia, essas três plantinhas é muito boa. Mas ó, isso é coisa pra Joaquim de Angola, isso é coisa minha não, mano. Claro, claro. Se não, mas dá pra fazer muita coisa com planta, mano. Até amarração. Olha daí. Ô, seu Tranca-Ruas, quando a pessoa diz de que forma o senhor atua, eu imagino que ela quer saber se o senhor atua de forma mental ou se o senhor vai lá e coloca a mão no negócio mesmo. Os dois. Uhum. Os dois. E muitas vezes eu trabalho na justiça. Então eu vou mexer na cabeça da pessoa para a pessoa tomar certas decisões. Eu vou assoprar. Se ela estiver aberta, ela vai ouvir. Agora eu vou falar uma coisa. Muita gente procura Pai de Santo, procura... Até mesmo meu burro. Ó, preciso abrir meus caminhos que eu... tá todo fechado. Aí você pergunta, o que que você fez? Ah, eu mexi com quimbanda, eu mexi com candomblé, eu paguei não sei o quê, mandei matar não sei o quê, pra conseguir mulher, porque... Ô, dono, não fez. Você mexeu na bosta. Agora tem que se limpar. Mandou matar, mandou fazer isso, mandou fazer aquilo. Tudo em cima dos seus interesses, porque você é um perrelento. Perrelento. Poder, riqueza, libertinagem. Se você é um perrelento, agora eu tenho que limpar você. E o coitado do burro cobra meia dúzia de cruzeiro pra fazer isso aí. Gastou toda a vida lá. Quando você não consegue a coisa mesmo, depois de fazer muito ebó, porque o safado é você. É o karma. Você é responsável por tudo que você passa. Claro. E ainda nessa questão, a pessoa diz assim, eu sinto uma pressão contrária que não me deixa caminhar. Isso é espírito, eu tenho certeza. Ou é a mente dela, né? Que só pensa nessas coisas. Porque às vezes a pessoa não quer parar e olhar pro que realmente tem que ser feito, né? Dono, um ebozinho, uma vela, uma defumação, limpa mais com fé do que muitos anos de pensamento negativo. Eu tenho umas donas aí do outro lado da lagoa. Um abraço pra dona Zerlane. Olha. Tem uns povos aí do outro lado da lagoa, nesses outros países que falam outras linguagens aí, que não falam... Você tá naqueles que falam que língua aí? Inglês. Então, tem os outros que falam as línguas mais alemão usada ainda. Aham. Os povos que falam mais italianado ainda. Aham. Ó, dona Missora Álvia. Olha. Abraço pra senhora italiana. Olha, que bonito. Das Malta. Ah. Tem muito povo aí do lado da lagoa que perde as coisas. Com uma gota de fé, você consegue. Faz um ebozinho, coisa simples. Porque o coração tá puro, dono. Agora, se o coração tá renegrido, pode matar um boi que não resolve. Vamos falar de ética? É, vamos, vamos. Eu nunca falei com o senhor de ética. É isso que eu queria falar mesmo. Vamos falar de ética. Tava escrito aqui. É ético cobrar por serviço. Pra que cobrar, dono? Pra que cobrar, dono? Então vamos fazer assim. Tá incorporado. Quem tá trabalhando? É o médio ou é o Exu? É o espírito. Eu não preciso de dinheiro nenhum. Não me dê nada que eu não quero. Quer me dar uma grava de bebê, de fumar, de cara, até uma carninha assim. Quer me dar uma guia de nós, pega uma dessas coisas? Eu aceito. Eu não preciso de dinheiro. Eu não preciso de um centavo. Do outro lado, não tem gaveta no caixão. Isso eu já me pedi do lado de cá, que aqui não precisa dessas coisas. Tem alguns tipos de Exu, tipo o Exu de ouro, que ele vai trabalhar esse guardião de ouro. Quando você entrar, você joga uma moedinha ali, é energia. Ele trabalha nessa energia, mas eu não. Aí você chega pro médico, ô pai de santo, ô feiticeiro, tipo, tô precisando disso aqui pra dor de nas costas. Ele vai fazer um remédio. Ainda meu burro não cobra nem por isso, hein, dono? Ele não cobra pra fazer remédio. Sim. Aí eu tô precisando pra isso, pra abrir caminho. Aí precisa usar não sei o quê, cenoura, tomate, coco, não sei o quê. Aí vai cobrar, né, dona? Sabe o que vai cobrar? Tem que sair do bolso dele? Não. Aí vai cobrar o tempo dele, que ele tem atravessador pra dar roupa, pra fazer não sei, fazer despacho, expor as pessoas, deixar de fazer as coisas, vai cobrar. É. Mas não vai cobrar pra ficar rico. Isso. Vai cobrar o tempo dele. E nem precisa cobrar muito. Então, agora eu te digo uma coisa. A pessoa tá doente. Tá enferma. Aí você pede pra fazer alguma coisa, um trabalho pra melhorar. E se por acaso aquela doença ali é sentença? O que é uma sentença? É alguma coisa que ela aprontou? Ah, mas fulano de tal era tão bonzinho. Você não sabe o que ele fez na outra vida. Ah, você não gosta tanto do Chico Xavier? Passou por muitas dificuldades. Você não sabe o que ele fez na outra vida. É depuração de alma, uma grande doença. É uma grande depuração de alma. Ai, fulano é tão bonzinho, tá com câncer. Você não sabe o que ele fez duas vidas atrás. É muito delicado mexer em coisas de doença. Mas mesmo assim, se for para aliviar a sua dor, existe muita coisa que o Exu pode fazer, especialmente na linha de caveira. Oh. Abraço pro seu Tata Caveira. É. Muitas coisas. É, agora hoje eu tô mandando as abraços. Pois é, eu tô vendo. Como é que é essa... Sabe por que muita gente me procura? Ah. Isso é engraçado. Como é abraço. Que é... Abraço pro povo do cemitério. Povo da ganga. Trabalha na cura. E eles vão receber esse abraço? Eu tô falando aqui, mas quando eu digo abraço, já mandou a cheque na cabeça, eles já receberam lá. Ah, entendi, claro. Tô falando pra você dar risada, né? Entendi. O senhor Tranca-Ruas atua com qual objetivo? Qual deles? Eu ou os meus patrões? O senhor. Meu objetivo é mudar o pensamento. Eu trabalho na tal da magia som, já devo ter falado isso pra você. É. Nas minhas brincadeiras, meus rebosteios, meus caralho de volta aqui, eu faço a pessoa mudar de humor. Uhum. Eu já vi muito depressivo escutar um pouquinho antes de dormir minhas conversas e melhorar. É assim que se trabalha. Agora eu vou falar uma coisa. Eu não vou falar, agora eu vou falar. Médium. O que é médium? O senhor que é estudado, o que é médium? É aquele que se coloca predisposto, se prepara para intermediar alguma coisa. É uma ponte. Aí. É um médium. Eu vou dar outro termo. O médium é meio. Metade ele, metade entidade. Uhum. Trabalhando por um bem ou por um mal comum, não é? Isso. Dependendo da influência dele. Tem gente que não é... O que é uma média? Tu vai no boteco para uma média, o que é? Uma médium? Uma média. Ah, uma média... E agora, como é que eu vou explicar? Metade do leite, metade do café? Isso. E o que é um pingado? Olha daí. Pingado, leite, um pinguinho de café, então ao contrário, um pouquinho de café, um pouquinho de leite? É. Tem médium que trabalha em corporação desse jeito. É só um pingadinho de entidade. Uhum. Aí ele tá influenciando. É bom quando é médio. Metade, metade. O que que o senhor tá fazendo isso hoje, hein? O quê? Tossindo? É. Vou falar por quê. Porque é médio. Metade, metade. O meu burro andou com as pernas nas costas e tá essas gripes, essas coisas. Uhum. E mesmo assim não tá se recusando a fazer o trabalho pra você. Isso é muito bom. Eu consigo trabalhar do mesmo jeito. Através desse chakra aqui de conversa. Mas o pulmão dele tá tomando aquelas coisas de espectora. Mas não é ataque nada, né? Ah! É tosse. Tá. É tosse, não. Se meu alguém... Tá fazendo isso. Se vem uma quiumba e atacar o senhor agora, o senhor faz o quê? Não vem porque eu fecho o meu campo de trabalho. Ah. As minhas gargalhadas... As minhas tosses podem ser umas gargalhadas também. Que eu já boto minha energia junto no descarrego. Boa. Quando... E vocês, quando vocês não estão incorporados, vocês são tudo contidos. Se tiver trabalhando na frente do patrão, então para nem espirrar. É. Quando você está com Exu é quando você tem que extravasar. Aí eu junto as tosse física, juntamente com a minha gargalhada, com o descarrego. Daqui a pouco não vai estar nem gripado mais. Olha. Aí fala, como que é a entidade, padre? Pra fazer na entidade, caralho. Você não tá vendo dentro do terreiro, muitas vezes o outro só tá até aquele gásinho. É o corpo fazendo. É o corpo. Quando a pessoa pergunta assim, o que que o seu tranca-rua ganha sendo Exu? E quem disse pra você que eu sou só Exu? Uhum. Existem muitas vestimentas que eu posso usar pra trabalhar dentro do corpo que você chama de Umbanda. Uhum. Posso trabalhar em muitas outras linhas. Muitas mesmo. Em outras corpos também que não sei se não chama de Umbanda. Porque Umbanda é muito novinha. Nós já estamos mais de 5 mil anos aqui trabalhando na Terra. Uhum. Dentro dessa fusão de energia. Você não sabe, dona, mas eu trabalho até naquele vale que eu não posso falar os nomes lá, que vocês não gostam de falar. Não pode falar, senão o povo vem e manda tirar. É, não pode falar. É o vale de sabe lá Deus. Sabe lá Deus. Que é o seu tranca-ruas. Mas assim, com qual objetivo que o senhor trabalha? Por que o senhor não fica lá no nosso lar, assistindo cinema, limpando lá o... Porque se eu ficar lá, não vou ajudar ninguém, dono. Entendi. Então, o objetivo do senhor... Porque, assim, por que que o senhor acorda de manhã cedo e vai trabalhar? O que que o senhor ganha em troca? Movimentação de energia e ganho de crédito. Boa. O senhor não sabe, mas aqui uns anos, eu já fiz um pacto de 100 anos. É mesmo? Daqui a pouco eu não preciso mais vir disso. O senhor falou, meu... Estou ganhando meus créditos. Sabe qual que é o meu grande crédito? É ver um sair da dificuldade. Oh. Se ele for bom. Se for ruim, dono, o meu grande crédito é ver ele se afundar e eu dou risada. Ah, sério? O senhor fica feliz com a derrota de alguém? Se for válido, se for merecedor e tiver dentro da sentença dela, cumpra-se o que tiver que fazer. O que é o Exu? Exu é um cobrador kármico, não é? É. A derrota dela vai fazer ela se elevar depois e aprender a se levantar. Depende do tipo de derrota, dono. Se for derrota que está passando por dificuldade, todo mundo tem que ser derrotado uma vez para se tornar um vencedor, não é não? Sim, senhor. Agora, depende do que ela fez. Eu dou risada quando o negócio é de ruindade. Mas vou falar uma coisa, eu já vi muita gente, safado sem vergonha, que é charlatão, e chega, mas mesmo assim ajuda 100 pessoas. A pessoa na fé dela, tonta, né? não sabe o que é o crivo da razão, passa pelas conversas do charlatão. Até o charlatão ganha seus créditos. Porque sem perceber, ele acendeu a vela da fé nessas pessoas. É. Até o charlatão ganha. Não estou defendendo o charlatão não, ainda. Só tô falando, sem ele perceber, ele tá ganhando crédito ali, ó. Ganhou bastante dinheiro, depois vai perder tudo na saúde, isso é verdade. Ganhou dinheiro em cima dos outros, feito um carcaralho, vai pagar por isso. Se ele é perrelento, ele vai pagar por esse perrelento. Mas algum crédito ele vai ter também. Porque ele acendeu a luz da fé nos outros. De gente que podia estar usando droga. E isso eu já livrei muitos aí. Ô, seu tranca-ruas, quando se diz assim, fui devogado, dono. Ele foi mesmo. Eu morri de gonorreia. Eita. Ou quando a pessoa tem o caboclo ali, o caboclo diz assim, esse caboclo foi curandeiro, filho. Ou o Exu fala, fui conde, dono. E aí, se no caso, o consulente pergunta para o médium incorporado... Então, se o senhor foi advogado, qual que eram as leis daquela época? Então, se o senhor era caboclo, qual que era a combinação das plantas? Ah, o senhor era conde? Então, como é que era a vida social de um conde no dia que o senhor viveu na Terra? E o médium não souber responder ali para o consulente, o que que o consulente deve concluir disso? Pode concluir de umas duas coisas. Ou que tem metade da entidade incorporada ali, ou eu vou falar uma coisa. No meu tempo, não se perguntava muito da vida dos outros, não. No meu tempo isso era fofoca. O que você fazia? O que você compara? A melhor forma de saber se fulano foi ou não foi é através da atividade dele hoje. Eu fui isso, fui aquilo, falei, mas quando você reencarna, dona, é passado uma régua no teu passado. Muita coisa é limpa. Você fica guardado. Para um dia você usar. Então quando eu falo, Eu fui advogado, é que eu sei ser filho da puta também. Não pense que advogado é tudo santo, não. Não é? Quando eu falo, fui conde, que eu tive meu momento de riqueza. Mas também agora estou passando para o momento da pobreza. É na confiança. Agora, você quer saber se uma entidade é incorporada ou não? Ô, dono, já muita gente já falou que esse burro aqui finge. Pra que eu sei? Ha! Eu não sei pra quê. Muita gente fala. Então, é pelo crivo da razão. Se você for um ser humano e tiver as antenas de pé, você vai saber se está incorporado, se não está incorporado. Mas não se preocupa com o que ele foi, com as leis e nem nada. Se preocupa com o seu crescimento. Se preocupa na mensagem, não no mensageiro. Boa. Questão. Se preocupa, grava isso. Se preocupa com a mensagem, não com o mensageiro. Claro. Essas pessoas descrentes ou que duvidam, as que acreditam merecer essas provas, né, factíveis, verificáveis, para confiar e chamar uma incorporação de autêntica, elas devem ser sentidas, vistas como incômodo pelos médiums? Não, porque ninguém tem que ser obrigado a acreditar em ninguém, não, dono. Uhum. Agora também ninguém quer ficar investigando nós. Investigando se você é vivo, se é morto, se fez, se não fez. Pedindo data, pedindo isso, pedindo aquilo. Vai pela ferramenta da fé, dono. Investiga. Se você sentiu aquela ressonância com energia, muito bem. Agora, Fezinho, investigar a vida da entidade. Entidade pode até brincar com você e responder direitinho as leis, do que você quer. Como entidade pode também falar, usar aquilo só como um exemplo do que ela foi. Mas tem muitos aí que não foram a bosta nenhuma, viu, não? Que aquele negócio do café pingado, muitos aí é só um pingadinho de entidade. É o outro que tá enchendo de ego. Infla. Tem umas débil mental aí que andou falando até que não tem. Que os Exu não enxou, que só ela que enxou. Mas que arrogância. Mas que arrogância. Conseguiu 5 minutos de fama? Muito bem, próximo. Ô, seu Exu, aqui uma questão mais prática. Como que o senhor limpa uma pessoa do miasma que ela tem, que ela pegou? Na verdade, ela mesmo tinha que se limpar, né? Que ela mesmo que pegou. Autodefesa psíquica. Uhum. A pessoa tem que saber onde é que ela pisa. E pisa devagar, principalmente na Umbanda, hein? Pisa muito bem devagar, que você não sabe com o que você está trabalhando. Nem na Umbanda e nem em outras religiões que mexem com espiritualidade. Saiba respeitar onde é que você entra. E a dúvida é a primeira chance de entrar um miasma. Adoro essas palavras bonitas que vocês usam. Ah, larva fluídica, velho. Coisa linda, gente. Eu tenho obrigação de limpar o ser, me fala. Você toma banho e sou eu que tenho que vir te esfregar. Eu posso te ensinar. Mas eu não tenho que vir te limpar, te esfregar. Não sou esponja. A esponja foi você que puxou os miasmas. Larvas fluídica. Adoro que vocês usam o nome. Larva, claro. Vocês cataram foi regum, vocês cataram foi encosto. Isso porque vocês estavam com ressonância, porque permitiram que eles entrassem. Se tivesse com a cabeça firme, isso não acontecia. Catou carrego, é possível ser feito descarrego, através de um eyeball, de descarrego com fundanga, através desse esse negócio que eu te ensinei com planta e sal aí. Embora o sal não seja próprio de Exu, eu ensino como fazer, que é próprio do ser humano. Mas se a pessoa sair de casa, né? Você viu que foi para um lugar meio pesado, chega em casa assim, passa a mão assim, ó, estrala os dedos assim, não ajuda? Isso resolve. Mas tem muita gente que é débil mental. Tem muita gente que não tem firmeza. O dono seu Frauzio aqui, ele pega o tal do rapé. Se foi pro meio da rua, catou gente negativa, que tá cheio de gente carrego aí. Volta e toma o tal do rapé dos índios lá no instantinho e passa. Mas tem jeito, tem que acender vela pra tudo que é mais de gesso pra poder sarar. Bate o pé esquerdo, estrala só com a mão direita, meu filho, sara no instantinho. É a fé, depende do tamanho da sua fé. O seu Exu trouxe a ideia do rapé e muita gente fala sobre o daime. Qual que é a sua opinião a respeito de usar isso como um auxiliar pra incorporação? Toda planta é sagrada. O tar do rapé, ele é um facilitador, porque deixa o danado meio tonto. E deixa a pessoa também, principalmente palhinha de caboclo, o rapé é muito bom. Muito forte. Coisa, o que é dos... Mas vou falar uma coisa, você sabe que o rapé vai ser proibido, né, dona? É. Tudo que é bom, daqui a pouco os brancos vão vir proibir. Ah. Porque a molecada tá usando de uma forma desrespeitosa, então daqui a pouco vai proibir também. Então você perguntou o Santo Daime? Depende do tipo do crescimento espiritual, da mediunidade da pessoa. Ele pode ser um indutor, pode ajudar, mas não vai ser a muleta. Se você quer ser... Agora tem gente que só consegue receber se tomar Santo Daime. Ah, pelo amor de Deus. Se você é um médium, seja médium. Agora tá tendo mais médium que consulência, já percebeu? Depois que surgiu um tal de Zé Surscardes, esse aí, depois que surgiu, todo mundo quer ser médium. Antes todo mundo fugia. Agora eu quero ser médico, eu quero poder ajudar a Umbanda. Oh. A Umbanda precisa da sua ajuda. O que você tem tão bom pra ajudar? Que lindinho. O que você é tão bom que você pode ajudar a Umbanda? Ah, eles precisam de mim. Precisam de você pra quê? Com a sua arrogância, meu dono. Ah, eu vim aqui pra auxiliar. Depende. Você vai limpar vômito no chão? Você vai ficar na porta distribuindo senha? Não, eu sou médico. Que médio? Que raio de médio? As entidades mais evoluídas são aquelas mais humildes, dono. É. Eu tinha tudo pra ser arrogante. Você já viu que ali tranca a rodazão? Hoje um chapelão. Umas capas bonitas. E são sérios. Eu sou funcionário dele e levo o nome dele. Sou que nem um escravo. Escravo não leva o nome de Silva porque o patrão era Silva. Isso. Eu sou igualzinho. E faço trabalho que muitos dos patrões não catam pra fazer. Patrão não chega, ele abaixa o chão pra limpar o chão. Ele manda. Pois eu limpo o chão e ainda levo o nome de patrão. Não tem pressão. Que levantar o trancarro tem que falar sério. Então, é. Trabalho com a magia som. Vai aprender o que é isso. Depois você vem discutir comigo. Boa. Seu Tranca-Ruas, quem tá ouvindo o senhor aqui até agora, tá pensando assim, pede pro seu Tranca-Ruas falar um pouco mais sobre o patrão dele. Quando foi a última vez que o senhor interagiu com ele? O que que ele falou? Como é que foi? O chefe da ordem? O tempo todo, Tono. O tempo todo. Quando é feita a determinação, vai acontecer alguma coisa importante para esse país. Digamos, é um exemplo. E vai ter muito movimento em que as pessoas vão precisar estar com as emoções muito para fora. Quem é que vai segurar as emoções? O povo da rua. Quem é o povo da rua? É nós. O patrão tá com a gente na hora que eu estralar meu dedo e precisar de uma instrução, o patrão vai dar. É quando ele vai dar. É a minha patente de tranca-rua, é a minha mandar dele. Por isso que eu falo, salve meus cadeados, salve minhas porteiras, salve minhas correntes, que eu abro e fecho. Sabe que eu tranco, sabe que eu destranco. Sabe que eu tranco, sabe que eu destranco, caralho. Como é que é, seu tranque? Qual que é a diferença na sua atuação enquanto tá trancando e enquanto tá destrancando? Depende do que eu tô fazendo. Se eu tô destrancando o caminho da pessoa para ela conseguir emprego, eu estou destrancando. Se a pessoa tá na linha da doença, eu vou trabalhar. Um abraço pro seu Tranca-Rua, um abraço também pro seu Tranca-Rua da Encruzilhada, mas também pro seu Tata Caveira, pro seu João Caveira, para todos esses povos que trabalhador. Se é pra saúde, eu estou destrancando o que estava encalacrado. Ah, mas se a pessoa está precisando ser trancada um pouco para segurar um pouco aquele ímpeto, aí eu sou tranca. Mas eu mesmo gosto, mas eu dou testemunho de mim mesmo. Se eu digo, tranca-rua, eu acho mais bonito, que o nome é mais curto do que fala isso, tranca-rua. Palavras longas são difíceis de decorar. Eu gosto de falar tranca-rua. Porque eu tranquei a rua contra toda a maldade que pode entrar dentro do ser. Se você tiver ressonância, se não, dono, eu destranco a roupa para o senhor receber tudo que o senhor merece. Não sou Deus, não. Eu só sou um facilitador kármico. Boa. Seu Tranca-Ruas, a falange do senhor é uma falange de compadre, assim mesmo, para o seu Tiriri. Ele está aqui mandando saudações aí para vocês. Tiriri trabalha juntamente com o Tranca-Rua, sempre. É de compadre. Agora eu lhe pergunto, seu Gerson. Senhor. Ninguém quer trabalhar com o Exu do Mato, ninguém quer trabalhar com o quebra-galho, ninguém quer trabalhar com formiga, ninguém quer trabalhar com poeira. Com o seu sete gargalhadas. Com gargalhada, com sete chaves. Ninguém quer trabalhar com a facada. Sabe por quê? Porque não é conhecido. Olha que seu sete facadas já pegou um... É pouco conhecido. É. Agora você falou que eles têm um título bonito. É. Mangueira todo mundo quer ter. A moda agora é marabô. Como marabô sempre foi uma linhagem ligada ao estudo, por causa da linhagem, por isso a ligação muito grande, vocês falam do Xosse, que é do conhecimento, todo mundo quer saber. Mas metade deles são. Muitos deles é gente querendo se passar por marabô. Precisa de muito para chegar em marabô. Nossa. Claro, claro que sim. Então o seu patrão, ele está constantemente em atuação, mas ele se coloca assim acima de vocês em termos de quem tem mais força e quem manda? O que define ele como patrão e vocês empregados? O verdadeiro patrão é aquele que delega, não aquele que manda. Ele pode não abaixar porque ele não precisa se abaixar. Mas ele permite que eu abaixe e me reporte a ele da mesma forma, dona. É igual uma firma, dona. Espiritualidade é igual a firma. É igual que vocês não falam, Deus. Vamos falar de Deus. Tem o Deus dentro de você, o Deus desse planeta, o Deus que vai pro universo, e o Deus, Deus. E o Deus desse mundo, que é o Deus dos hipócritas. Aí você tem que ver qual é o Deus. Um vai se reportar um no outro, é igual a firma, dona. Hoje... Você percebeu que os escarros de Exu mandam a gripe embora mais rápido que remédio que os homens botam na terra? Fala aí. Sarou. Todo mundo vai querer incorporar agora. Agora basta vir um Exu que sara qualquer pneumonia. Claro, claro. Por falar em sarar, eu sei que não tem nada a ver, mas hoje é dia do Halloween. Como é que é visto esse dia aí pra vocês? Nós? Dia das bruxas, né? Aqui, sobretudo, fica óbvio porque eles enfeitam todas as casas. Isso é uma tradição daí. E aqui os puxa-saco daqui quer fazer igual, não. Mas como é que fica no astral? Da tradição original. Tradição de original não é uma data que você tem que é tipo dos mortos, que você chama o seu pai, sua mãe, seus mortos vêm comer na sua casa. É um dia de luto, mas é um dia de ano novo, aquelas pessoas estão renovando-se. Isso. Essa é a origem. A origem. Por isso que a Igreja Católica, muito espertamente, colocou o dia dos defuntos logo depois. Mas, é uma data que, nego aí, principalmente do lado de lá de cima da lagoa onde eu está, tem muita gente que bota a loucura pra fora. Ah, a lagoa é o oceano. É, dona. Mas... Agora que caiu a ficha. O senhor que está do outro lado da lagoa, se cata, tem gente que gosta de fazer suas loucuras. Nesses dias vai beber demais, vai até matar, vai fazer loucura e vai falar que foi quem? Que foi os espíritos que estava sorta. Eles vão falar, eles vão falar abertamente, botar culpa nos espíritos, coisa que aqui também se faz nas lados de cada lagoa. Todo mundo bota culpa em mim quando é beber ruim. Fala que foi. Deixou trancar a rua. Mas é uma data pesada. E o ser humano, ele começou a disfarçar de bom humor. Brincar com a morte. Mas isso também é importante. Se você brinca com a morte, faz ela ser bela. Não quer estar da Santa Morte? Se você vê beleza na morte, você já começa a enxergar que do outro lado tem vida. E essa brincadeira que você precisa de rir de ruim, se ele diluir aí, que você faz, você tá fazendo o que? Você sabe que do outro lado já tá sem perceber, mas tá dizendo, do outro lado tem coisa também. Então, que essa coisa não pode ser revelada muito, né? O pessoal não ficar pensando. Não é qualquer um que pode saber, não. Vai falar pra uma pessoa que diluir aí, que do outro lado tem vida? Eu prefiro até a da pessoa que brinca de diluir do que a da pessoa que vai falar que não acredita em nada. O Regilu já é uma coisa que semi-gravada na arma da pessoa lá do outro lado, tem vida. Eu quero saber como é que o senhor define, mas antes disso, eu quero saber aquela história que o senhor falou de brincar de diabinho. Mas deixa eu dizer à senhora essa pergunta. Como que o senhor definiria o céu? Como o senhor definiria o purgatório? E como o senhor definiria o inferno? Mas antes de responder isso, fala um pouco, já que estamos falando de Halloween, sobre essa história que o senhor trouxe, que o povo fica brincando de diabinho. Brincar de diabinho é o seguinte. Nego não teve religião, porque agora só tem essas religiões grandes, né? A católica apostólica, não sabe católico significa universal, que é pra todo mundo. Aí você faz assim, todo mundo é só católico, só cristão, só católico, só cristão, aquela coisa chata. Os jovens, para ser um pouco mais diferente, que não brincou quando era criança, principalmente, não estou me referindo a todos. Vai, comprou um livrinho desses maguinhos aí, como é que chama? Fala um mago aí. O seu Cipriano da Capa Preta. É, mas ela fala, ó, os magos do outro lado da lagoa. Ai, agora, não tô muito versado nisso, ah, não. Ah, tem esses gringos aí. Aí começa a ler um livrinho aqui, um livrinho ali, um livrinho aqui. Da Madame Blavatsky e tal. Começa, o senhor tá muito bonzinho. Coisa pesada. Aí começa a decorar o nome de um diabo aqui, o demônio ali, o diabo aqui. Agora a moda tá o tal do gen. Como é que faz pra invocar um gin? Ah, é mesmo? Passa isso pra ver a merda que vai acontecer na tua vida. Você chega na... E aquele um da Bloody Mary? Que você chega na frente do espelho e fala... Fala isso daí três vezes, daí começa a dar PT na casa. Aí começa a chamar essas coisas que não tem controle e começa a brincar de diabinho. E isso quando não começa a parar que estão recebendo esse, recebendo aquele, hein, doutor? Ixi. Eu já vi gente que recebia 100 demônios. Sabe como que tá hoje? Louco. Nossa. Mestre, dono, não mexa com isso. Deixa pra quem sabe. Fica louco, fica dono. Fica tomado, tudo perrelento. Que é perrelento? Ah, é mesmo. Poder, riqueza e libertinagem. Isso. Primeira coisa que vocês brincam de diabinho, faz isso aí. Não pensa duas vezes em matar bicho. Por quê? Porque ele parece que não tem infância. Tem que ver fazer as coisas diferentes. Quando chega aos seus 30 anos de idade, dá uma bosta. Faça com consciência, mano. Brinque de diabinho, mas com consciência. Seja um intercessor. Utilize a negatividade para ajudar quem precisa. Não para se mostrar. Que bacana. Então vamos lá, seu Tranca-Ruas. Mas antes de ir, então diz assim, antes de eu fazer aquelas perguntas, quem vê um amigo brincando de diabinho, ou quem tem um filho, ou um parente, que pode ser feito? Chama Chumirim ou chama seu Tranca? Pode ser feito nada, pode no mínimo chegar no meu tempo para puxar a orelha e falar, mexe com isso aí que você não sabe o que tá fazendo. Isso. É de forma firme. Claro. Tem muitos assim que só vai sossegar na hora que matar bicho, tirar foto pra você ver. Ai. Aí você olha e fala assim, ai, é um verdadeiro demônio. Claro. Então vamos lá. Hã? Botar no catarro, fora. Ô, seu Tranca-Ruas, como que o senhor definiria o céu? Uma dimensão. Digamos assim. Mas o céu, o que é o céu? Tudo pra todo lado que eu, se eu tiver, você tá do outro lado da lagoa, eu tô olhando pro céu. Eu tô pra baixo da lagoa, pra cima também, eu tô olhando pro céu. Só que o seu céu tá pra cima, meu céu tá pra baixo. O céu físico, é isso. O céu espiritual, ele é o espírito, ele envolve todo, não tem céu. O que que é, você me perguntou, o que que era purgatório? É isso. Purgatório é umbral. Com vários níveis. Vários níveis. Até mais de 30. Vários tipos de problema. Aí tem nego que condena a religião dos antigos, aqueles do povo que mexe lá com o tal da Shiva. Fala assim. Aí eles têm inferno pra cada pecado. Inferno pros homens que fazem isso, inferno pras mulheres que fazem aquilo, inferno pra isso, pra cima, pra guiando. Ué, você olha o umbral, né, do mesmo jeito, dividido para diferentes níveis, é muito fácil criticar os outros, né? Não, só porta lá, não sabe se defender, não fala a sua língua. Como é que é isso? Não é? Se você estiver lá do lado da casa da Shiva, que você sabe onde é. Das Índias, dono. Sim, sim. Você chega, cada pecado que você tem um inferno específico. Claro. Vai assim. Só que os povos daqui, que falam assim, imagina, vai ter um inferno específico para cada pecado. Aqui tem a mesma coisa. Tem um nível diferente do umbral, que você chama de purgatório, para cada pecado, digamos assim. Agora você me pergunta, o que é inferno? Inferno é o mundo interior que você mesmo vive. Conforme o que você plantar, conforme as suas fé, conforme o que você plantou isso. O acesso ao céu, o acesso ao purgatório, o acesso ao inferno, é o mesmo conforme o que você planejou durante a sua vida encarnada. E você pode estar vivendo nessa terra, o céu, o purgatório e o inferno ao mesmo tempo. Mesmo porque não existe tempo, né, Dom? Nem espaço. Quem a sua crença pode construir um tijolo no inferno. Olha daí. Quem está ouvindo? Esse inferno que monta é você mesmo, sabe por quê? Porque você é julgado, você sabe que você é julgado, né? Uhum. Só que os débitos mentais pensam que é um Jesus de um lado, o diabo do outro lado fica julgando. Não, cada um será julgado dentro do tribunal da sua própria consciência. O grande juiz é a sua consciência. Eximido do que você tem hoje. Quando você não for mais seu Gerson, e você for aquele espírito limpo, purificado, aí você vai ajudar até se julgar. Tem uma questão interessante, seu Tranca. Como que os guardiões... Qual que é a postura de quando vocês aí assistem a uma cena de estupro, violência diária, crianças maltratadas, há uma interferência direta? Como digerir ou assistir a uma situação dessa tão comum ultimamente? Quando nos é permitido interceder, nós vamos interceder. Uhum. Agora também quando nos é visto que aquilo ali está acontecendo, você não sabe o que aconteceu antes. Uhum. Se eu não fizer nada e não puder fazer nada, porque alguma coisa foi feita. Você não sabe se aquela... Vou dar um exemplo da dona Maria Mulano. Uma de minhas mulheres teve 3 filhos, foi estuprada 3 vezes e não botou o filho para fora. Criou os 3. Sendo que um deles tá até encarnado, agora é um grande político. Ela criou com carinho e amor. Foi estuprada 3 vezes. Você não sabe o que ela fez na vida desses 3 estuprados na outra vida. Então é a desculpa. Ai, foi estuprado, não foi feito com amor. Você consegue tratar até o filho do estuprador que nasce do teu ventre com carinho, se você for pura. Oh. Não tem que arrancar. Você não sabe o que você fez pra ele na outra vida, Dona. Você não sabe o que você fez antes. Você não sabe se você tirou a vida do filho dele. Então, muitas vezes, as violências que passam aqui é porque você fez alguma coisa pior em outra. Já falei que o ser humano é tão ruim a ponto de levar, jogar a criança pra cima e cortar na espada. Eita. Esse claro. Débil então aí que segue tal do rei Davi. Rei Davi foi o pior ser humano que pisou na terra, Dona. Por que, seu Tranca? Porque aí você olha a tradução lá, tá tudo escrito errado. Tá falando assim, fulano passou ao fio da espada. Significa que ele foi matar ele, né? Aí tá escrito lá, foi levado às serras. Passou-os às serras. Ah, não, ele foi trabalhar pra poder montar a serra. Foi não, Dona, ele foi cortado no meio. Aí Davi passou-os as machadas. Aí tá escrito lá. Ah, não, ele foi ser fabricante de machada. Não, Dono. Foi na cabeça dele. Cada um traduz conforme que quer. Dono. Esse Davi não valia nada, não. Quando vocês estão cultuando esse tal de Davi, vocês estão cultuando o Deus desse mundo aqui, que era o Deus dele. Que não é o pai de Jesus. Pronto, falei. Ah, não vou falar mais nada. Eu não ia falar, acabei falando. Acabei falando. Vai na conversa de Davi pra onde você vai se enfiar. É. Qual que é agora, as crianças que tem nome de Davi, eu não tenho culpa nenhuma. É aquele diabo que foi chamado de Davi lá, que vocês ficam endeusando, aquele lá. Que, ó, nem o tal de Salomão recebeu oferenda da mão de Davi, porque a mão dele era suja. Falei. Qual que é a religião melhor de se seguir, seu Tranca-Ruas? Eu gosto muito do budismo. É a religião sem Deus. Onde não tem Deus, porque aí não fica se discutindo. Você acredita no quê? Você acredita no quê? Você acredita no quê? Eu acredito nas suas atitudes. E é isso aí que eu trago do budismo. Fala o tal do Dharma. E sabe muito bem a lei do karma. Muito inteligente essa religião. Nossa, realmente, né? Que tem as 4 nobres verdades, o caminho óctuplo. Dono, vai ficar se preocupando de qual que é o seu Deus. Eu vou falar de novo. Eu sempre falo sempre. Você sabe qual que é o melhor Deus que existe? Qual, sensei? É o Deus do teu vizinho. Se você se preocupar e tratar com respeito o Deus do teu vizinho, você vai viver uma vida pro teu irmão melhor. Agora nesse negócio, o que, que você acredita? Você acredita na Maria, acredita se era Jesus, acredita se é santo, não sei das contas, aquele Deus tem chifre, aquele ali tem nariz de elefante. É uma discussão tão grande. Se a própria palavra religião não significa se religar, significa união do divino com a terra, por que que fica discutindo religião do bem, religião do mal, religião disso, religião daquilo, se tem muito Deus, se não tem Deus? Falta de coerência. Quando o senhor fala sobre falta de Deus e falta de coerência, quando dois dirigentes de tenda de Umbanda se separam ou brigam, como é que fica aí o lado de vocês, Exu? Vocês param de se falar também? Nosso trabalho continua o mesmo, cada um pro seu lado. Uhum. Onde... Vou ensinar uma coisa que José de... Joaquim de Angola ensina, assim. Você planta uma sementinha aqui, se for necessário, vai lá do outro lado do mundo plantar também. Quando há uma separação, você não pega uma planta qualquer, você não tira uma muda dela, separa as mudas para florir direito. Ah, se uma delas estiver sendo adubada com um adubo errado, ela vai apodrecer. Ela vai apodrecer. A espiritualidade tem que ser neutra. Mas muitas vezes a espiritualidade toma certas decisões. Toma a decisão. Quero que seja feito de tal forma, de uma forma bem firme. Bem firme. Ainda que doa, para poder florescer. Quando você corta uma planta, dono, você, muita gente fala, tá, fica feia. Você tá dando mais força para a videira quando você poda ela. E se um dia o adubo for ruim, uma dessas aí vai apodrecer. Mas se as duas for de bom adubo, as duas vão ter um bom fruto. Questão. É, eu gostei dessa comparação aí, hein, seu Tranca? Ah, eu já tô filosófico, eu já tô catastrófico, eu já tô opiniomônico, eu já tô de tudo. Olha só, eu queria saber como o umbandista deve se comportar diante do preconceito da sociedade e da família na visão sua, seu Tranca. Então eu vou falar como é que um bandista tem que se comportar. É. Do mesmo jeito que eu, Tranca a Roda das Almas, me comporto com as conversas críticas que os povo faz deu. Tô nem aí. Tô nem aí. Se você acha que é bom pra você, se você passou pelo crivo da sua razão, se você acha que a sua religião tem sabedoria, se você acha que você não está enfiado também no vício, tem muita gente que entra na Umbanda por vício e sai do desencanto. Ah, sério? O desalento. Entra com aquela como se fosse o melhor médium e sai como se fosse um cachorrinho com o rabo no meio das pernas, que não foi médium, bosta. É, não se importe com o que os outros vão pensar de você. Muitas vezes criticaram meu burro também. Vizinho. Criticaram por todos os motivos. E hoje, ele tem uma firmeza na religião. Não se importa o que os outros vão falar, não. Gente, para criticar vai ter um monte. Mas também não seja desses aí, desses viciados, desses fanáticos. Tudo na sua devida proporção. Entendi. Mas se a pessoa quer ir pro terreiro e a mãe não deixa? Largue a mãe e vá pro terreiro. Que conselho é esse? É, meu senhor, então eu vou lhe dar um exemplo e agora um abraço pro seu plantinha lá. Ixi. A mãe abandonou o filho porque o filho tava indo na Umbanda. Ai. A mãe era de uma igreja de rapadura. Proibiu, não deixou o filho mais vir dentro da casa porque virou umbandista. Uhum. Sabe o que aconteceu? Esse menino foi recebido dentro do terreiro, foi tratado como filho. Hoje é um menino muito bom, é um médium firme e a mãe já fez muita coisa errada. Inclusive com o pastor. O senhor... Então não venha, não julgue para não ser julgado. Agora, ouça sempre um conselho da mãe, mas nunca a imposição de uma mãe. Estuda se ela tem sabedoria para fazer o que ela está fazendo. Porque muitas vezes já vi filho ensinando mãe. Uhum. Já vi filho ensinando mãe. Muitas vezes já vi muito umbandista ter que largar da família porque preconceito. Nossa. Como tantas outras coisas. teve que largar por causa de sexualidade, por causa de preconceito, por causa de opção disso, daquilo, até política. Se o teu coração manda seguir aquilo, ou então faça de uma forma discreta. Porque muitas vezes essa mãe pode também estar sendo lavada, cabeça lavada. Tem que explicar. Ah, não entendeu? Então vou seguir meu caminho. A mãe faz o filho pro mundo, não é? Sim, senhor. Claro. Nossa. A obrigação da mãe é entender o filho, viu, Dom? É. A obrigação da mãe é aprender com o filho. É corrigir, mas também tem que aprender. E cá entre nós, a Umbanda não é tão ruim assim, não. O diabo não é tão ruim quanto o Pinto. É. Nem Umbanda. Quem acaba com Umbanda são os umbandistas. Os mal umbandistas. Eu gravei com o Exu Caveira, de um rapaz de 16 anos lá em Curitiba, e ele contando a história dele, ele disse assim: quando a minha mãe começou a ver que a Umbanda só me fazia bem, daí parou de me encher o saco. Olha que mãe boa, chegou. E ela é rapadura. É nada. Não é, não. Se ela viu que tá fazendo bem pro filho dela, daqui a pouco ela viu que a rapadura dela não é tão doce assim. Entendi. Tem erro nessa rapadura aí, não? Tem? Cuidado, se não tem. Tá cheio de prerrelento lá, mais que aqui. Eu não ia falar, mas ali atrás de poder, de riqueza e de libertinagem. Quem não entende o termo rapadura? Bota uma roupa bonita, bota um vestido comprido, deixa o cabelo crescer, aí fala que eu tô cheio da pureza de Deus, da presença de Deus. Mas é perrelento, igualzinho. É um ser humano é perrelento. Tem que fugir desse perrelento. Então, quando o senhor disse que os advogados não são todos bons, o senhor quis dizer que é o ser humano, é coisa natural do ser humano e não da advocacia em si. Não é da profissão. Isso. Não é advogado que é tudo bom, não é juiz que é tudo bom, não é padre que é tudo bom, não é pastor que é tudo bom, não é pai de santo que é tudo bom, não é médico que é tudo bom. Ser humano que não é tudo bom. Mas para saber isso, basta ler as primeiras palavras da Bíblia lá, Caim e Abel, você já vai saber. Ô, seu Tranca-Ruas, a gente está chegando perto dos 5 minutos finais. Qual que é a coisa mais relevante que o senhor pode passar hoje para as pessoas que gostariam de ouvir o senhor falar sobre magia negra? Veja se você não está brincando de diabinho. Uhum. E está valorizando uma coisa que você mesmo não seguiria. Uhum. Que você está procurando a magia porque você está atrás de algum interesse. Se você tiver um dos três interesses, perrelê, é porque você não presta. Então não siga nem o cristianismo, nem o bandismo, nem o servismo, nem a magia negra. Que o podre é você. Se você quer evoluir nesse mundo, fuja desses três valores. Porque tudo que for necessário vai ser acrescentado na sua vida, conforme foi contratado antes do seu encarne e conforme for do seu merecimento. Uma pessoa jovem veio me perguntar assim: eu devo entrar na Quimbanda ou na Umbanda? Então eu disse assim: olha, até onde eu sei, a Quimbanda é mercenária, não acredito que seja uma religião pior que a Umbanda, não acredito isso. Mas assim, se é mercenária, se lida com demônio e aceita trabalho, né, todo tipo de trabalho, para fazer as coisas acontecerem em menos tempo, antes, sei lá, até mesmo da fruta amadurecer, você tem que pensar se é mesmo o que você quer. Não sei, parece para mim um fio desencapado ali, seu Tranca. Como é que o senhor responderia essa pergunta? Meu senhor, eu trabalho dentro da Quimbanda também. Uhum. Tentando resgatar alguns valores. Dentro da Quimbanda você vai achar mais perrelento. Mas dentro da Umbanda você também vai achar perrelento. Sim, claro. Disfarçado. E esses, uhum, são os piores. É aquele que é perrelento e fala, não sou. Pelo menos o quimbandeiro chega e fala assim, eu sou. Isso mesmo. É mais sincero, né? Mais honesto. Eu vou lhe falar uma coisa. Uhum. Não que eu não coma minha carninha, que quando eu como minha carninha durante o trabalho, eu como porque a energia da carne vai sustentar mais o trabalho se estiver muito pesado. Uhum. E não que eu não tome minha cachaça, porque é o fogo líquido para poder fazer a energia do médio ficar mais firme na hora do trabalho. Embora o médio não beba quase nada. Mas vou falar uma coisa para o senhor. Tem muita gente que faz o Exu beber mais sangue do que cachaça. E aquele Exu, muitas vezes não pode ser Exu. Às vezes é uma quiumba. Às vezes pode ser um Igu. Então preste atenção. Inclusive, senhores quimbandeiros. Senhores estão alimentando um Exu ou estão alimentando um Igu? Preste atenção. Mas aqueles que for, bom, o profissional acha que tá certo, faça. Mas eu, particularmente, acho que tudo tem que ser conforme o seu merecimento. Eu só sou um acelerador. Eu não vou tirar a dificuldade de fulano, sendo que ele tem que passar. Eu vou ajudar a aliviar. Mas eu sou a mesma entidade que muitas vezes está girando em vários curtos. Falei. Então, sem tirar o mérito da quimbanda e nem compará-la com a Umbanda em termos de ser pior ou melhor... Relente dos dois lados. Isso. Mas, assim... Para uma pessoa assim que é um pouco ingênua ainda, não entende dessas coisas, será que não é mais perigoso já entrar num lugar onde é acelerado o negócio? Posso dar meu palpite? Palpite sim. Não se dá, não se vende, né? Se vende. Entrar na Umbanda, entrar na Quimbanda, cata o livro dos espíritos, vai ler. Oh. Não sendo puxar saco de kardecismo, aquilo ali é um bom código para começar. Sim. E é para neguinho não começar entrando brincando de diabinho. Que mesmo se você tá com dúvida se ele quer entrar na Umbanda, na Quimbanda, quando ele entrar na Umbanda, ele vai querer brincar de Quimbanda. Uhum. E Quimbanda é coisa séria. Eu gostei do seu conselho, seu Tranca-Rosso. Não porque... Porque você é um hipócrita. Isso. Você é um cardecista. É. Porque... Você é um cardecista. Mas cá entre nós, vamos ser no crivo da verdade, no crivo da sinceridade. Uhum. É um livro de pergunta e resposta que é muito mais neutro. É. E dá muito ensino. Isso. Leia esse, depois você decide. Mas além de eu ser hipócrita, outra razão que eu gostei é que... Mas eu gosto do senhor. Aliás, Deus gosta dos beldos, dos hipócritas. Então eu tô gostado, já tô coberto aí pelo plano de segurança. Eu gosto do senhor demais, da conta. É, seu Tranca-Rosso, eu também gosto muito do senhor. Muito obrigado. Cada oportunidade de ensino que o senhor nos dá, né, de aprendizado. Mas, além disso, eu acho que... Por que eu gostei do que o senhor falou é que... Bom, foi o caminho que eu passei também. E os livros do Allan Kardec dá a estrutura necessária para a hora que acontecer coisa estranha no lugar X ou Y, você não chama aquilo de bonito. Vai saber julgar. Isso. Um pouco mais de razão. Discernir, né? É. Aí você fala assim, eu tenho que ser cristão, tenho que ser hindu. Seja budista. Uma coisa nem outra. Verdade, você claro. Sempre a razão. O caminho do meio ali, né? A razão ilumina os caminhos da fé. Oh. É o contrário do que o santo dizia, que a fé ilumina os caminhos do conhecimento. Uhum. Eu vou dizer, razão ilumina os caminhos da fé. Tá certo. A gente tá chegando aqui, então, perto do fim, seu Tranca-Rosso. Você não acaba essa porra nunca, dono. Pois é. Qual que foi a experiência mais... interessante que o senhor viveu desde a última vez que a gente falou até hoje aí no mundo astral? Vendo que mesmo independente da vontade dos burros, de pai de santo, impera a vontade da espiritualidade, que às vezes precisa seccionar para que possa florescer bons em bom jardim. Separação também faz bem. Oh, aí sim, hein? Tá certo. Passa a mensagem final, seu Tranca-Rosso, por gentileza. A minha mensagem é mais um pedido de desculpa, que hoje eu estava muito avariado. Né? Estou falando muito palavrão, mas é isso mesmo que eu queria fazer. Eu estou brincando demais, mas era isso mesmo que eu queria fazer. Então, eu peço uma desculpa por ser o que eu sou, mas era isso mesmo que eu quero ser. Sejam mais conscientes. E não espero que eu venha sempre, não. Ah. Quando quiser, mentaliza. E eu tô lá com você. Que a única coisa que não tem aqui é hipocrisia. Graças a Deus. Saravá que eu tranco, saravá que eu destranco, saravá meus cadeados, saravá minhas cadeias, saravá minhas portas, saravá minhas porteiras, saravá que eu tranco, saravá que eu destranco. Claro, Exu. Salve seu Tranca-Ruas. Cobalaro, Exu. Salve seu Tranca-Ruas. Claro, Exu. De capicartola caminhar na madrugada, andalio da estrada, sempre combatendo o mal. Seu tranca-ruas é amigo, camarada, dando forte gargalhada, me livra de todo mal. Alaro Eixo, amor Jubá, melhor que tranca-rua das almas, não há Alaro Eixo. Alaro Eixo, amor Jubá, melhor que tranca-rua das almas, não há. Sete marapos, coloquei na encruzilhada, sete velas e charutos, também levei um padê. Senhor Fernando Parada? Bom, graças a Deus. Então, como é que foi aí o trabalho, enquanto eu conversei com o seu tranca-ruas? Como é que você se sentiu? Como é que foi pra você? Tranquilo. A gente tinha combinado fazer bem cedinho hoje, né? Então a gente fez. E, assim, eu entrego, né? Eu me coloco à disposição. Eu não... Não, como eu nem você, a gente não planeja o que vai ser feito. Eu espero que tenha sido feito com bom humor, espero que tenha sido feito de uma forma instrutiva e que a espiritualidade guie, né? Mesmo as formas mais tortas que a gente fala com o Exu, mas que guie de uma forma positiva a instrução de cada um. Todos os centros são bem-vindos, todos os centros são expressão de Deus, mas a minha forma de trabalho hoje é dentro do Mahamantra, e onde você vai encontrar nossa página no Facebook, nosso claro. Site. E é o mesmo Fernando Parada. Não temos ligação nenhuma com esse outro centro mais. Tá certo, nem com então. Os dirigentes. Claro, sem entrar em mérito de razão, nem se é ruim ou não, bom ou melhor. Todos os centros são quintais de Oxalá. Isso, graças a Deus. Né? Tudo lindo. Então, muito obrigado. Às vezes é só divergência de forma de pensar, né? De forma de querer atuar, é um espaço a mais que a espiritualidade abre. Mas pronto, aí ficou respondida a questão. Então muito obrigado por mais esse encontro e que Deus abençoe e Deus lhe pague, viu? Eu agradeço, Jefferson. Um abraço para você e todos os ouvintes. Graças a Deus, muito obrigado. À meia-noite chamei por seu tranca-ruas, ouvi forte gargalhada, ele veio me valer. Quero ouvir Alaro Eixo, amor Jubá. Será que eu tranco, será que eu destranco, será que eu vou minhas porteiras, será que vai meus cadeados, será que vai minhas correntes. Perrelento. Poder, riqueza, libertinagem. Se você é um perrelento, agora eu que tenho que limpar o ser.